Triste noite, negra noite, sofrendo na cruz Jesus Salvador. Que dor cruel, que angústia atroz, ele sofre por mim, vil pecador. Ó bom Jesus, quanto amo a ti, por teu insondável amor. Negra noite, triste noite, no rude madeiro Jesus está, e brada então, Deus meu, Deus meu, é a vida que o Mestre ao mundo dá. Ó bom Jesus, quanto amo a ti, por teu inefável.